presente no corpo e na mente. Força que preciso para seguir em frente. Escudo que uso em guerras e batalhas diárias, onde palavras são armas. E qual o refúgio para onde fujo? E um abrigo quando me sinto perdido no meio do perigo. Melhor amigo sempre que preciso estar comigo. Contigo nunca me sinto sozinho. Hip hop, caminhamos lado a lado, passo a passo, construímos um legado. Testamento foi escrito e gravado, fechado, acadeado, espera de ser encontrado. Hip hop, poesia que recito, melodia que se infiltra no beat. Sentimentos positivos, negativos, soltos quando cadernos são preenchidos. Hip hop, o tempo sagrado onde medito. Filosofia de vida em que acredito. Que sigo 365 dias do ano. A ti digo 24 sobre 24 e não me desligo. Juntos partilhamos sonhos e projetos, amizade, sinceridade, debaixo dos mesmos tetos. Juntos partilhamos tanta merda diferente. Sempre me cativaste para dar mais um passo em frente. E hoje olho para trás, vejo o caminho percorrido. O que era e o que sou é aquilo que é devido. Ajudaste-me a crescer como amigo, nunca falhaste. Uma parede ou numa rima, tu nunca me abandonaste. Procuraste comigo conselhos no meu interior. Também existe esperança num coração cheio de dor. Diz-me para deixar uma marca neste mundo. Agarra numa caneta, relaxa, respira fundo. Ensinaste-me a dar vida a uma folha de papel. Um gritar de peito aberto este mundo tão cruel. Este improviso que é a vida, és abatido em som de fundo. Vais mudar e magias tudo para mim neste mundo. Buscar em ti a força que me guia, que me enche o ser de confiança. És tu que sabes tudo sobre mim. E assim às tuas palavras eu digo sim. Ajudas-me a perceber, mudar a minha volta e encontrar a verdadeira porta, a porta da alegria e da união. Obrigado pela tua compreensão. No caminho, com carinho, me ensinaste-me a respeitar tudo o que há numa vida. Contigo tornei-me diferente, sempre pronto a ajudar. Mesmo quando o cenário traz uma cena fodida. Obrigado pelo que tens feito e de coração aberto a tua mensagem eu aceito. Nunca me abandonas, mesmo quando me encontro escondido nas dunas do deserto que provoco em meu redor. Por ti não me importo libertar o meu suor. A tua força faz-me saltar para os bem fundos e contigo viajo para outros mundos. Foste e és alvo de muitas críticas, para mim és uma forma de expressão. E a ti te dedico esta canção. E a ti te dedico esta canção, meu fiel amigo, hip hop. A nuvem escura, brigadão pelo apoio quando me afastas da ruptura. A minha terapia, quando estou mal, é a tua poesia e do pessoal. Caminho sozinho, não, estás comigo. Transforma o meu coração, logo eu estou contigo. Meu fiel amigo, estás lá sempre quando é preciso. Descubra a solução num pequeno improviso. Poetas de rua, dão de vida. Quando estou no beco, tu mostras-me a saída. E palco estás em todos os momentos. Partilhamos sentimentos, já passamos grandes tempos. E viajamos ao infinito. Ao ouvir-te já chorei, eu admito. És transparente como a água de nascente. Juntos partilhamos a mesma corrente. Pop, eu e tu para sempre. Para sempre, yo, yo, hip hop.